quando parece que tudo terminou e os teus sonhos se perderam no além. A tua vida sem direção está, sem um amigo, sem ninguém pra conversar. Olha, é mesmo assim o retrato deste mundo. Jesus falou que seria mesmo assim, mas ele venceu e condição ele nos dá de triunfar e de ser um vencedor. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Como ele venceu e sobre a morte triunfou. Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, grande eu sou. É o escudo de poder. Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.